Netuno 20 graus com 04 nós, livre decolagem. Veja que ele usou. Quilo Zulu decolado às 4-0, controle 199 decimal 35, bom voo. 9-35, obrigado, bom dia. Livre ingresso decolagem no 7, 120 graus com 5 nós, Exo em Otano. Autorizado ingressar e decolagem. Delta Tecno Receive Center, frequency 128.8, alternate to 126.4. Roger, look at that, Wolfie Solo, frequency 128, 8 to 126.4, have a nice day, sir, Kilo Delta. Delta Decolagem Acantando. 120 graus, 5 nós. Esquilo Zulu, chame controle 119 decimal 35. 35, vai ver se o 030 está livre. O Esquilo Zulu, contato radar, suba para o 080. Informe seu estimado para pouso. Afirmativo, o Esquilo Zulu solicita o nível 100 para lençóis. O estimado do pouso vai ser os 40 da próxima. Ok, 0940 está solicitando nível 100. Existe algum ponto de modificação de regra dentro ou fora da terminal? Fora da terminal, a mudança de regra. Positivo, suba para o nível 100 que eu vou informar o centro de controle diário. Está livre da restrição ou mantém o 030, o esquilo zulu? Suba para o nível 100. Prato. Salvador, bom dia, T3171. 3171, prossiga. Teria saída prevista para Guarulhos, via Upper Whisky 50. Tá, é a transição de né. Obrigado. Salvador, bom dia, Serra Tango. Bom dia, Serra Tango, contato radar. O Alfa Alfa Delta, prossiga. Alfa Alfa Delta, aguarde cópia de autorização, será coordenado junto ao centro. Osmano é radial 020 por 120 milhas, confirma. Zulu, confirmei junto ao centro de controle de área, o nível 100. Grato, Esquilo Zulu, ciente. Alfa Alfa Delta confirmando, tá na pista no pátio 5 e decola da 17, confirma. Alfa Alfa Delta tá no pátio 5 e decola da pista 17. Tá na bem pátio aéreo, decola 35 da 35, gente. Ok, gente, pista 35, nós já estamos coordenando junto ao centro, que minha mãe ainda não recebeu, mais um minutinho pra cota. Chame Ilhéu, frequência 120, décima 1. Maria, Maria. Bom dia. Alô, acionamento, é isso? Aciona aí, reporte para o táxi. Zulu, está no limite da terminal, chame o centro de controle de área, frequência 12685. Estimativo, isso que no Zulu, está ali vendo sua terminal, vou chamar a 12685, isso que no Zulu, obrigado. Estimativo. Senhor, nós estamos em contato com o centro aguardando resposta por parte do mesmo, que o mesmo não tinha recebido do seu plano e está em contato com a sala de plano de voo, a gente está aguardando a resposta dele. Tá ok. estamos aguardando o centro fazer um contato. A gente já falou com a sala S aqui, a S disse que já retransmitiu o plano pro centro já duas vezes. E a gente ligou pro centro agora há pouco, ele disse que está em contato com a sala de plano de voo, que ele não tinha recebido. A gente está aguardando só os contatos dele. Alfa Delta, está autorizado para prosseguir o táxi aguardando cópia.